Projeto X Podcast. Alerta! Alerta! Esse cast inteiro contém spoilers. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast! Hoje estamos aqui reunidos para falar de um animezinho muito batuto, muito bacana, que faz tempo que saiu e a gente queria falar sobre ele, né? É um anime muito bom, todos recomendamos, então vamos nessa, vamos falar sobre Log Horizon! Sem mais delongas, eu sou o Mugi e esse é um dos poucos animes que eu gosto muito e não me identifico com nenhum personagem. Caralho, mas tem muito personagem. Tem muito personagem e eu não me identifico com nenhum. É que todo mundo é meio inteligente ou tem alguma coisa boa, não, né? Não tem nenhum idiota. É isso que me irrita. Entendi. Até o único personagem que você pensa, não, ele é idiota, porque ele morreu muito. E ele acabou esquecendo tudo. Né? E descobre que ele nunca tinha morrido e que ele não é idiota. Plot twist. Eu sou o Abi e todos os personagens do Tree of Saber que eu tenho, que são mais de 20, todos têm nome de Log Horizon. O primeiro foi Shiroe? Não. Não, é Log Horizon, cara. Senão ele ah, tá. Todos só têm o mesmo nome, Log Horizon. Todos são Log Horizon. Log Horizon. Beleza. Meu nome é o Ether e eu acho que Log Horizon me mostrou definitivamente... Tem a melhor representação de uma raid. De uma raid num ambiente de Isekai. Boa, eu gostei muito também. Eu realmente gostei. Tipo. Pergunta, Bruto, você já fez alguma raid na sua vida? Já. Loucote. Por essa você não esperava. Não mesmo. Pior não que mesmo. Ele faz mesmo. Semanalmente, inclusive. Aqui quem fala é o Jim. Pra aqueles que falam que Log Horizon é uma cópia descarada de Sword Art Online, eu vou dizer uma coisa, Sword Art Online é uma cópia descarada de Corrector Yui. Só aceitem. Mesmo que Log Horizon fosse uma cópia descarada de Sword Art Online, eu acho que ele é muito melhor. Log Horizon tem uma galera Log Horizon tem plot. Não tem nada ponto. A ver. Exatamente, não é um ponto. Romance. Boa! Boa, e segue o plot. Segue. Ele vai, mas, ele tem um fluxo. Mas você eu viu o Corrector Yui, por acaso? Eu não sei, mas de corretor já basta do teclado, né, mano? Louco! O do Android também é, ó, sucesso! O anime, ele tem duas temporadas, e a primeira, ela teve 25 episódios, começou a ser transmitida em 5 de outubro de 2013 e foi transmitida até março de 2014. Foi produzida pela NHK e pelo estúdio Satellite, que também fez o Fairy Tail, os OVAs de Hellsing, então a qualidade era bem alta. E foi uma adaptação quase direta da novel. E o gênero envolve ação, jogo, aventura, magia e o famigerado Isekai. Primeira temporada e eu acho que foi bem hypada. Peraí, Mugi. Para os pimpolhos menos versados na arte do japonês, Isekai quer dizer mundo. Na verdade, outro mundo. É, o Mugi está certo. Falando de Isekai rapidinho, então, vamos nessa. Seguinte, Isekai é uma coisa que eu quero falar nesse cast, que tem uma porrada de anime que, tipo, tá saindo nesse gênero, tipo... Isekai basicamente significa você estar num mundo indo para outro mundo e você vai viver naquele outro mundo. Não necessariamente precisa ser um mundo de aventura, tipo, de jogos, né, como é o Log Horizon. Mas, basicamente, você tem um mundo e vai para outro mundo. Até tem o oposto disso. Já teve anime que o cara saiu desse mundo de fantasia e veio pra cá e foi trabalhar no McDonald's, mas tudo bem. Puta anime. Pergunta. Se eu tiver um anime sobre estas terrestres que visitam o planeta Terra, no ponto de vista dele, isso seria o mundo de Isekai? Pô, não sei, tipo... Eu consideraria o mesmo mundo, o mesmo universo, sci-fi. A parada de mundo é o universo, entendeu? É uma quebra do seu conceito de, tipo, sei lá, padrão daquele universo. Eu acho que Isekai, ele se caracteriza muito pela ideia de que você tem um mundo que é baseado num jogo, então os personagens que vão para nesse mundo, eles têm conhecimentos de jogos e tem toda aquela coisa de tela de status, tela de habilidades, né? Não. Nem tanto. Angel Beats nem tanto. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem. Não, Angel não. Beats. Não. Angel Beats não. Não, Angel Beats você tá no. Você tá numa outra coisa, mas normalmente isso é caio quando transição, você tem essas coisas, pelo menos a maioria dos que eu já li ou vi, eles sempre são num ambiente assim, o personagem cai lá e ele tem acesso a informações como se fosse uma coisa de jogo, eles têm acesso a uma telinha. Sim. Não, é que tá. A maioria é assim, porque querendo ou não. Ambientiza a cultura asiática, ela é muito fanática por jogos. Exato. E eles acabaram vendo meio que um plot. Mas isso não é necessário. Exatamente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de um anime, de um dos animes mais merdas que eu já vi na vida, que é um anime de Sekai, que é aquele Dog Days. Eu ia falar exatamente dele agora. Dog Days é um anime de Sekai. É um anime muito ruim de Sekai, que tipo, acho que é de 2011. E tipo, não tinha isso de interface e tudo mais. Dog Days tem raça, tem tipo, essas paradas. Sim, então, tem essas características, mas não tem as paradas da interface, dessa informação. Mas se a gente pegar, a gente pode voltar mais ainda e falar de outros animes também do mesmo gênero que são mais antigos. Por exemplo, um anime que leva o nome de um grande amigo e participante aqui do Projeto X, que é um anime chamado Kiba. Pô, Kiba, realmente, Kiba é antigo. Bem distante. Dentro das paradas de secais atualmente, o Log Horizon é um dos que mais me ganha fácil, assim, fácil mesmo, porque ele realmente apresenta muitas paradas de jogos, coisas do gênero que a gente gosta. Se você quer começar por um Isekai que baseia assim, no universo, Log Horizon pra mim é o melhor disparado. Ele é bem construído porque ele faz o mundo. Ele transforma o mundo de uma forma palpável e em constante progresso. Porém, eu acho que seria legal, porque, bem, eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora já sabem o que é um anime de Sekai e gostam de Log Horizon. Provavelmente. Então eu acho que seria legal a gente falar, dar uma lista rápida de alguns outros mangás, animes, que também são de Sekai, caso você queira ir buscar por sua própria conta em risco. Ok, então vamos fazer o seguinte, cada um indica um, senão também é muito. Não, dois, vai. Tá dois, bom, dois, vai. Dois, vai. Isekai Wild Smartphone, best comédia de Isekai. Muita gente não gosta, eu e o Abi gostamos. Eu acho muito sensacional. Eu imagino, tipo, qual você vai pensar quando eu falo de Isekai Wild Smartphone, mas eu não consigo engolir esse outro. Não sei porquê. Tá. Mas enfim, fica a minha recomendação. Ótima comédia. Mais um. Ah, não é exatamente imersão, mas Isekai Shokudou. Se eu não me engano, saiu na mesma temporada e é como se fosse um restaurante. Putz! E o restaurante em si viaja entre esses muito mundos. Muito bom. Na verdade, a pessoa não é a pessoa que viaja. É a pessoa que viaja pra dentro do restaurante. Tipo a casa de mistérios. É isso. É, eu recomendo Overlord. Porra, botou um bom e você cai aí também. Definitivamente. Um outro que eu também sou bastante fã é o Konosuba. Konosubarashi no Shufukuyo, eu acho. Bem, agora é minha vez. Eu vou começar a indicar um que é novel, mas foi feito um anime depois chamado Remonster, manjo. Bom. Aonde você é o. Onde o personagem ele tá no mundo secar, só que ele é uma porra de um goblin. Pronto. Ponto. E o outro. E o outro, o Ether, inclusive eu sei que o Ether gosta, que é o Tensei Shitara Dataken. Slime Dakken, que é a mesma. Dataken, que é a mesma coisa, só que em vez de você é a porra de um Goblin, você é a porra de um slime OP, que come um dragão. Puta, agora. Então, eu tô na dúvida se o Mug vai fazer uma recomendação, se não já faço um link. Eu vou fazer uma recomendação de um mangá, só que eu preciso do nome. Beleza. Sucesso. Como Desgar Nanika. Isso! É o mangá da aranha. Como Desgar Nanika. Mano, puta que pariu. Cara, que mangá foda. Que você cai foda. Eu só vou dizer uma coisa de alguém que leu quase 200 capítulos da novel. O cara não sabe desenvolver história. Sinto muito, mas o cara não sabe desenvolver história. Na novel ele não sabe. Eu sinto dizer isso, mas vale a pena. Olha, eu então não vou indicar, porque assim... Eu estava indicando porque até onde eu vi estava legal, mas ainda está no lançamento e não tá só em mangá. Vou deixar essa indicação paradinha. O que eu vou indicar? Hataraku Mao-sama. Muito bom. É, o cara simplesmente... É o oposto do Isekai. O cara sai do mundo de fantasia e vem pro nosso mundo trabalhar no McDonald's. Sucesso. Só pensa nisso. Pense e foca nisso. Cara, olha... É, não tem como dar errado. É muito foda. E eu vou mandar muito uma indicação de um Isekai bem diferente. Porque, na verdade, ele é um filme. E, cara, pra mim, um dos melhores filmes da atualidade, que é Bakemono no Ko. Enquanto você falou de filme, imaginei que seria alguma coisa assim. É muito bom, realmente. É, pra quem assistiu, tem na Netflix, inclusive, O Menino e o Monstro, quem quiser. Então, voltando aqui, né, depois dessa filosofia Isekai que a gente entrou aqui, pá, né, vamos voltar aqui pra... terminou a ficha técnica do segundo temporada. Vamos voltar aqui ao Log Horizon, que a gente só falou da primeira temporada, vamos falar... A gente foi parar, né, no Isekai aqui de Log Horizon. Não, eu acho que dá pra falar também que é o seguinte, ó, que aqui na ficha técnica tá falando que ele é baseado em Light Novel, certo? Sim, ele é uma adaptação de caralhas. Eu não faço a melhor caralha de ideia porque eu não pesquisei quantas Light Novels existem até o momento no Japão. Porém, aqui no Brasil ela foi lançada de forma oficial pela New Pop. E o volume 1, ele é aquele comecinho que é, só pra contextualizar, que o volume, até o volume 3 ainda tá na primeira temporada. Ele não passa da primeira temporada. Louco. Ali. Volume 1 é aquele pedaço que eles vão resgatar a druida na outra cidade. O volume 2 é a parada da comida lá, que eles descobrem. Porra, essa é a melhor parte. E vão dominar o mundo. E o volume 3, que eu não cheguei a ler o volume 3, só li até metade do 2. Mas se eu não é resgate dos eu dei orcs. Uma olhada rápida. Não, se eu der uma olhada rápida, o volume 3, eu não sei se ele é resgatando os órfãos, ou se é... Porque o resgatando os órfãos, ele é paralelo à parte de dominar a cidade, né? Isso. O volume 3 é o treinamento quando você vai pra aquele outro grupo de nego que só tem nível baixo e você acaba conhecendo um maluco que você acha que é um puta noob, mas na verdade ele nem é um player. Puta, mas isso acontece depois! Nossa, eu tinha esquecido que isso acontecia, ele é muito, mano. Da hora, eles são personagens da hora. Não, então, ele é, não, isso acontece aí, porque não, ele tá acontece treinando. Depois que resgata todo mundo, tipo, é estabelecido a Log Horizon. Isso é mais pra frente, não tem como ter sido o terceiro esse. Eu não tenho certeza, eu tô perdendo memória porque eu não li o volume 3. Cara, cada vez que a gente vai falando, vou lembrando que Log Horizon Nossa, é uma puta Log Horizon é demais, cara, sensacional. Log, mangá, porra, tudo. E uma coisa legal também é que você tem no entre os capítulos, uhum, você tem as fichas dos personagens. Isso é legal. Segunda temporada de Log Horizon é composta também de 25 episódios. Ela foi transmitida entre 4 de outubro de 2014 até 28 de março de 2015. Engraçado que foi praticamente no mesmo período do ano, né? Referente ao... Então, teve uma temporada... tipo, abriu uma temporada, pronto. Na próxima já tinha Log Horizon de novo. Mas... Não, então, mas, o que eu tô falando é que, assim, a Season 1 e a Season 2, elas tiveram exatamente uma diferença de um ano, uhum, entendeu? Ah, sim. Ela também foi produzida pela NHK, só que agora o estúdio que ficou em produção foi o estúdio Jin, então, que fez Fate, Higurashi, então, né? Uma porrada de anime aí. Beleza. Essa troca, cara, a gente sentiu pesada. Olha, eu preferia a primeira animação. Mas eu acho que não ficou tão pesado assim, não. Cara, teve muita mudança de personagem até, tipo, que mudou, é que, assim, totalmente. O que eu fiquei bolado foi a parte de óculos. Eu preferia realmente a parte de óculos da primeira temporada. Realmente é um assunto... Pô, isso é importante pra Log Horizon, cara. É realmente importante, pior que é mesmo. A gente tá falando bastante de Log Horizon. A gente já, tipo, deu... O intuito que é um Isekai, explicamos que é um Isekai, explicamos pra caramba o que é um Isekai. Mas exatamente o que se trata? Tipo, o que acontece no Isekai de Log Horizon? Então, Abi, por favor, nos situe sobre o que se trata um pouco mais. A sinopse breve, né, do início, da introdução do universo de Log Horizon é: depois de um incidente misterioso, cerca de 30 mil jogadores do Japão são agora obrigados a viver sua vida dentro do MMORPG. Elder Tale. E eles não podem sair. Então, eles entraram, não tem mais logout. E, engraçado que veio... Eles ficaram presos assim que entrou uma nova expansão no jogo. Então, eles meio que não sabiam... Eles conheciam muito o jogo, mas tinham muitas coisas novas. Sim. Então, foi no meio de... A gente conhece muito, pra caralho. Mas tem coisa que a gente não faz ideia. Então, você aprende e eles vão aprendendo também um pouco. Mesmo a morte é recebido como um reaparecimento. Pior ainda é o fato de que a comida não tem absolutamente nenhum gosto. Uhum. Isso é muito triste. Tudo isso combinado, muitos dos jogadores dentro deste MMO perderam qualquer vontade de realmente jogar este jogo. Mas eles nunca estão autorizados a sair. Um jogador chamado Shiroi vai se aventurar com seus companheiros para descobrir o mistério por trás da razão pela qual eles estão dentro desse jogo. Assim, criando uma guilda chamada Log Horizon. Vamos analisar um pouco do que a gente já viu aqui e o que acontece. Entramos no mundo, a gente jogava esse joguinho bacana, estamos agora nesse mundo, só que a gente... Então, não, é que tá, uma coisa que eu acho que primeiro estudo que você tem que conceitualizar é que é o seguinte, ao contrário de outros animes com a mesma temática de MMO e tal... Como, por exemplo, até mesmo Overlord. No Log Horizon nunca é deixado claro. Na verdade, é até deixado... É até insinuado que o jogo ele nunca foi um jogo de realidade virtual. É, nunca não, ele nunca foi mesmo. Nunca foi. Ele nunca era foi. Tipo um MMO, tipo um Tree of Savior. A gente tá jogando um Tree aqui. Tá jogando ali na frente. A expansão do Tree of Savior, brau, todo mundo tanto tá é, lá dentro. Tanto agora. É que, assim, você... percebe que o pessoal tem dificuldades com aparências ali, né? Porque você vê que pessoas que eram mais altas, coisas do gênero, tem que, tipo, melhorar sua coordenação motora. A Katsuki era um cara. Tem gente que era cara, né? Tipo, cross-gender ali. Sexo trocado, teve que comprar uma poção dentro do jogo. Nossa, mó trampo, velho. E você vê que nunca teve essa parada de falar, era um VR. Era tipo um bagulho de realidade virtual. Não, tanto que em algumas cenas, eu tenho quase certeza que isso acontece de eles, tipo, na frente do PC, assim, sabe? Sim. Não mostra exatamente o rosto, mas mostrava a silhueta do personagem que tava jogando na frente do PC e tal. É, que nem prática... é com o anime que saiu na temporada passada, da mina que jogava MMO. Esqueci o nome. Esse é um bom aí também. Romance lá da mina. Sim. Mesmo esquema. Inclusive, é deixado bem claro e explícito que a aparência real dos personagens são, no mínimo, levemente diferente do que eles seriam no mundo real. Uhum, sim. No mínimo. Quer dizer, a Katsuki, mesmo depois da transformação dela com a poção, ela não conseguiu chegar numa fidelidade ao externo dela. Sim, sabe? Sim. Ficou só aproximado. E o Shiroi, inclusive, é comentado mais de uma vez na novel que ele... é um pouco mais baixo do que a altura final dele. Sim, sim. Tanto é que ele fica tropeçando, coisa do gênero. Sim, ele tropeça ocasionalmente. Mas... ah, é Netju o nome do anime. Uma outra coisa assim, interessante também desse mundo é que, assim, como ele era um jogo, ele era... a ideia é que ele era um jogo. Uhum. E por ele ser um jogo, tudo era muito artificial. Sim. Então, por exemplo, quando você ia fazer alguma coisa, você tinha menuzinhos. Só que fazer as coisas através do menu... não rolava. Dependendo do que... então é que tá, dependendo do que for, até rola. Por exemplo, ah, eu quero fazer um pedaço de madeira, uma tábua de madeira. Uhum. Foda-se, sabe? Você pode fazer com menuzinho que não faz a menor diferença. Agora se eu tomar skill. Exemplo, coisas como comida. Comida. Fazer comida. Não, é que o comida é uma parada que foi até tipo... é uma coisa muito específica e bem aceituada. Sim. Mas por exemplo... é tipo um tópico muito importante. É, isso é sim. Parada à parte do Log Horizon aí. E sim, e toda a comida eles escrevem que toda a comida tem o mesmo sabor de nada. Biscoito molhado com sal. De biscoito, água e sal. Tipo, se você fizer pelo menu, não importa o que você faça, que tipo de comida, hambúrguer, sei lá, um bife, qualquer coisa vai ficar com gosto de biscoito molhado com sal. É, não, mas as únicas coisas que fogem um pouco disso, no caso, seriam os temperos. O sal ainda tem gosto de sal. Temperos mais complexos, como, sei lá, páprica, não teria esse gosto, porque você teria que fazer pelo menu. Sim. E também é de falado que uma maçã, se você pegar uma maçã e dar e comer, tem gosto de maçã. Exatamente, porque veio da terra, né? Enfim, mas fora isso... porque não foi processada. Além disso, tem uma outra parada também, que esse mundo antes desse grande apocalipse, como eles chamam, ele era um mundo muito estático. Então, nesse mundo, antes de começar tudo isso, só existiam 7 músicas, que eram as 7 músicas do jogo. Sim, é verdade. Mas fora isso, voltando até ao assunto da própria comida que você estava falando, Jim, essa parada de você ter a diferença do jogo com o que você realmente está vivenciando ali já naquele mundo do jogo novo, né, depois deles mudarem para lá, não é só com a comida, é com uma porrada de coisas, por exemplo, skill. Quando eles foram tentar, tipo, batalhar pela primeira vez, cara, eles se ferraram muito contra, tipo, personagem, tipo, bichinho fraco, tá ligado? Porque eles tiveram que aprender... Eles tiveram que aprender a jogar de novo, exatamente. Mesmo eles sendo... Aqueles caras que já eram, tipo, nível máximo. Não mais máximo por causa da expansão, mas, tipo... Nível 90. Level 90 de 95. 90 e a expansão, o nível que passa aí, depois da expansão. Não lembro se era 95 uma ou 100. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena colocar, que o Abe comentou, é que ele falou dos 30 mil jogadores do Japão, certo? Sim. Só que a gente descobre no meio, se não me engano, da segunda temporada, ou numa parte da primeira temporada, não vou lembrar agora, que existe outros servidores. Por exemplo, você tem um servidor chinês, que é o mais próximo. Sim. Então, alguns jogadores que logavam naquele servidor, quando logaram naquele servidor, no momento que aconteceu a expansão, eles estão presos naquele servidor. Então também eles não conseguem transitar de volta pro servidor japonês, eles ainda não descobriram um jeito. O Elder Tale, né, tipo, o servidor do Japão, ele se passa num território que é igual ao Japão, só que, se eu não me engano, numa escala menor. Na verdade, cada servidor é localizado baseado na sua área. Sim, então, sim. Se tiver um servidor no Brasil, a gente vai jogar num São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, pós-apocalíptico, que a natureza já invadiu. Ah, e interessante assim dessa localização é que se eu quisesse aqui do Brasil ir pro Japão, pro servidor de lá, eu teria que ir andando. Né? E a distância é literalmente a distância corrida daqui até lá. Não, na verdade não é a distância corrida. É um pouquinho menor, porque assim. Na escala, a escala é um pouquinho menor. Na escala. Mas, se eu não me engano. Tipo, se eu tivesse que correr um mapa, seria o mapa completo. Então, agora eu provavelmente estou cagando muita regra, mas se eu não me engano, eu acho que é 1x3, sabe? Ah, não sei. Cada um mete, eu estou cagando regra. Mas é uma escala menor, assim. Uma parada mais ou menos assim como o Jim falou. Mas a escala certinha não vamos deixar aqui não, porque não nos recordamos nem pegamos essa informação. Mas deu pra entender então como que é o mundo de Log Horizon, né? Ele é um mundo realmente, tipo, dentro do jogo, Elder Tale, e a gente tem esses personagens que estão aprendendo tudo novo. E o nosso protagonista, que é o Shiroe, que é um puta protagonista. No novel ele é um puta protagonista chato, velho. Nossa, sério? Eu imagino, deve ser meio chato ficar lendo as coisas que ele faz. Não, você fica lendo os pensamentos dele em muitos momentos. Os pensamentos dele são muito cíclicos e repetitivos demais. É típico de ter uma novel voltada pra ele como protagonista, deve ser chato mesmo. Ah, então, você tá lendo e ele fala assim, porque no mundo de Elder Tale as coisas são assim, assim, assado, e 1+1=2. E por causa que 1+1=2 e as coisas são assim, assim, assado, eu tenho a brecha pra poder fazer isso, isso, isso. Assado e 1+1=2. Eu imagino que seja chato mesmo, até porque o personagem dele é um personagem estrategista. Então ele deve ser realmente chato nesse nível aí. Então no mundo de Log Horizon a gente tem um protagonista que é o Shiroe, falando assim um pouco sobre a vida em torno do Shiroe, porque a gente vai... Ele é o demônio de óculos. É o vilão de óculos. A gente tem um protagonista vilão, pra começo de conversa, que da hora. Ele é um personagem level 90, ou seja, ele é level máximo. E ele é sem guilda, ele não tem nenhuma guilda. Ele tinha um grupo que não era considerado uma guilda. Que dá pra entender que também está... Alguns personagens estão dentro do mundo. Dá pra entender, não, ele mostra muitos personagens. Sim, mas não dá pra entender se todos estão dentro do do mundo. Não, né? Não, calma, ele fala logo no começo que muitos não estão na... Sim, exatamente, na barra de exatamente. Então, o grupo que ele fazia, que é o Tea Party, né, a festa de chá, festa do chá, é um grupo de personagens realmente muito fortes. Tea Party. Era um grupo de personagens muito fortes que se uniam pra fazer algumas paradas muito tryhard do jogo, tá ligado? Eles eram um dos melhores grupos pra fazer o endgame do jogo. É. Tipo, fazer raid, pegar os melhores loots. Eram os caras que manjavam. Estudavam o jogo pra cacete. Sabe quando você entra... Era o estrategista desse grupo. Sabe quando você entra no ranking do jogo e você vê, tipo... Primeira galera ali, tipo, os top players, eram eles. Não, é que assim, na verdade não. Na verdade o que acontece é o seguinte, quem estudava a porra do jogo era o Shurue. A galera só falava, beleza, vamos lá. Eles botavam em prática o que ele pensava. Não, eles obedeciam o Shurue. Então, tipo, seria até uma vida mais fácil, assim, não preciso estudar porra nenhuma do jogo, não preciso entender nada, só preciso fazer o que o cara tá falando. Mas, tipo, todos eles eram bons em alguma coisa, muito bons em alguma coisa. Mesmo que se ser bom em alguma coisa, significa levantar um escudo, mas... tem que ter sim. Timing, ainda assim. De acordo com a ficha aqui oficial dele, ele é um personagem de nível 90, a raça dele é meio alve. Eu não sei o que é um meio alve. Não sei. É meio tracinho ALV. Não sei. É classe Encanter, ele tem 8.333 de HP e 12.088 de mana. Louco, tá. Uma coisa legal pra se falar. Quando começa, ele não tem nenhuma guilda, né? Mas com o decorrer do anime, passa, vai... Ele vai mudar um pouco essa visão de um cara que não gostava de guilds pra acabar afundando a própria guilda. Aí vai muita coisa acontecendo. A gente tem um primeiro arco onde vai mostrar... Tipo, ele ajudando uma guilda a voltar, ele se encontrando com até personagens da Tea Party, né? E Nyanta. Nyanta-kun. Mano, tem personagens muito carismáticos nesse anime. E muitas coisas vão acontecendo com o próprio jogo. Aí a gente vai ter um grande boom, que pra mim é o melhor boom de um anime. Pra mim, tipo... Falar sobre comida é uma coisa que me agrada. É que comida foi tipo o ponto de virada, mas o que ela acarreta é inacreditável. Assim, você começa com uma coisa simples e desencadeia na segunda temporada em revolução industrial, velho. É a esse ponto, os caras constroem trens. Mano, é insano. É que a ideia é que a partir do momento que você descobre que você pode emular... coisas do mundo de onde você veio, se você fizer as coisas manualmente, né? Em vez de você usar um menu de produção automática, você vê que aquele mundo é tão real quanto de onde você veio. Então você começa a aplicar os conhecimentos em cima, né? Então como o mundo evolui, como as pessoas, até os NPCs reagem a essa mudança, é muito legal. O que foi o conhecimento sobre a revolução da parte da comida? Para a comida ter um gosto de comida, ela precisava ser cozinhada como vocês cozinham a comida no mundo normal. Pegar uma frigideira, pegar, tipo, sei lá, óleo, colocar o bacon, fritar, entendeu? Não era entrar no menu e fazer bacon frito. Na verdade, Mug, é isso, mas também tem uma combinação com o menu que você tem. Porque, por exemplo, se um cara que não tivesse a subclasse cozinheiro exatamente. Fosse tentar fazer alguma coisa, ele não consegue. Ah, tinha os pré-requisitos. Exatamente, realmente. Tem os ofícios, tem os ofícios. Ele não consegue. E isso também encadeou até pra pessoal poder construir coisas, né? Como foi falado do trem, coisa do gênero. Você, a partir do momento que você sabia que você era um marceneiro, você conseguia fazer coisas melhor, entendeu? Era uma parada realmente muito, muito da hora disso daí, essa parada de profissões. O limite é basicamente o que eles vão conseguir montar na própria cabeça, né? O jogo não limita você, os recursos estão lá, você tá lá, agora é produzir e organizar isso. Só que tipo, num mundo caótico, né, que ainda tá se adaptando com várias coisas novas, é passado. E aí você vai vendo desde o começo, desde uma coisa primitiva, né, quando tu fazer uma comida... Até mais pra frente, comprar edifícios, fazer uma cidade, virar uma cidade moderna, né? Com restaurante, sistema de segurança, várias coisas, né? E uma coisa que é muito interessante é que guildas são, têm propósitos específicos. Então tem uma guilda que é tipo uma guilda banqueira, uma guilda que é para serviços de segurança militar, enfim, uma guilda que é só para construção. Então tem pontos que são, e elas vão, tipo, a guilda DDD, que é uma guilda de combatentes, vai fazer um pacto com a guilda 7¾, alguma coisa assim, qualquer nome, para poder as duas juntas conquistarem tal território. E todas elas passam por uma um grupo, né, que é a, tipo, a Tábua Redonda. Na verdade, o alto conselho das decisões do servidor. Na verdade, é bem complexo, no geral, tudo, porque, por exemplo, se você for ver, pra você ter ideia, no anime, até agora não apareceram todas as classes jogáveis. Tem uma que não apareceu ainda, eu sei porque eu tenho aqui essa só spoiler do novel, né? E de subclasse, você tem uma porrada de subclasse, inclusive tem uma que é muito interessante, que é comentado, que existe uma subclasse que é de... Qual que é o nome? Empregado doméstico, que é uma subclasse neutra que, tipo, na verdade, é mostrado essa classe. Tem um personagem que é mostrado essa classe, tipo, no segundo episódio de... Eles vão resgatar, inclusive. Calma, são duas coisas diferentes. Eu falei que existe uma subclasse de explicado, eu falei que tem uma classe de um personagem que não foi aparecido ainda, que é a classe Kanagi. Que é uma classe de cura. Ela não apareceu ainda, entendeu? Entendi. E daí eu boto uma vírgula, eu falei, e até o complexo sistema de subclasse, alfaiate, alcabalá, que você tem essa subclasse, que é de coisa que é uma subclasse meio neutra. Você foi falando tudo junto, não deu pra entender, mas beleza. Falando da Tábua Redonda aí, que, tipo, tava falando do conselho, isso daí foi essa situação que o Shiroe criou pra poder gerar isso daí, cara, foi sensacional, cara. Ele foi realmente, tipo, muito... muito ligeiro de como criar isso. Ele basicamente, ele fez um golpe no golpe de estado sem ter estado, para criar o estado. Tipo isso. Ele deu um golpe no servidor para ser ele ser o estado. Ele basicamente, ele consegue, por meio da comida, ele consegue juntar todo mundo, criar um governo. O que a comida não faz, né? Né? Fala sério. E depois disso, ele consegue, ele depois o que ele que a mobiliza comida não faz? Uma outra guilda para completar uma raid, para ele conseguir fundos para poder privatizar. Cara, foi um monstro. Todos os terrenos da cidade do jogo, para que ninguém pudesse tomar controle dele por meio de compra. O cara basicamente começou como um cozinheiro com uma barraquinha e terminou basicamente como um senhor do mundo, quase. É tipo isso que eles literalmente pegam pra ele o lugar onde o dinheiro é criado no jogo. Imagina você chegar e comprar o banco com tudo que o banco tem. Basicamente é isso. E basicamente é só pra eles chegarem e falar, olha, eu não quero o dinheiro de vocês, eu só quero pegar o suficiente pra fazer isso, isso e isso, e pra que ninguém possa ter controle sobre os terrenos do jogo. As coisas erradas e ferrar a vida dos jogadores ou dos NPCs. Ponto. Ele falou... Ah, beleza, então se é por isso, pode pegar. Aí o jogo dá isso pra eles. É um negócio bem absurdo. Mas acho que é uma das partes mais legais que eu gosto do anime. É exatamente esse jogo de esse interesse. Esse tipo de coisa, essas estratégias do Shiroe, né? É uma das coisas que eu mais gosto dele. E é um jogo antigo, né? Se for pensar, o Elder Tale, o beta dele era de 98, mais ou menos. E os acontecimentos são de 2013. Apocalipse? Sei lá, acho que 2015, mais ou menos. É, o jogo... Então, tipo, era um jogo já que tinha bastante tempo, e eles conheciam o sistema do jogo, como Elder Tale, antes de virar uma parada, o Isekai, há muito tempo. Uhum. Tipo, eles foram beta-tester, jogaram pra caralho, jogaram, tipo, demais, conheciam muito, muito, muito. Na verdade, o Shiroe, especificamente, ele tem contando o servidor de teste, né? Sim. Sim, o Nianta também tinha. Uhum. E então eles sabiam como as coisas funcionavam, e aí quando transportou, eles continuavam sabendo a maior parte das coisas que ainda continuavam do jeito que era. Então os NPCs, eventos que aconteciam periodicamente, então uma vez por ano tinha um goblin que ficava putaço, mas os NPCs iam lá, faziam tal coisa. O evento dos goblins. São tribos de goblins, não é um goblin que ficou putaço, são tribos de goblins. É, sim, sim. Só que como eles estavam agora dentro do jogo e não mais só jogando, várias coisas faltaram. E aí não fez o necessário pra essas tribos ficarem, tipo, ok. E aí desencadeou um evento onde os goblins se descontrolaram, uhum. Cara. É que... Todo um desenrolar de uma coisa afetando a outra. É, você é que vai também é interessante como eles mostram, no sentido de que antes, como matar goblins era um negócio corriqueiro pra todo mundo, né? Quando esse senhor dos goblins aparecia, ele sempre era mais fraco, né? Ele sempre estava bem enfraquecido, porque os goblins sempre eram cuidados, porque tinha as missões, né? Que o pessoal pegava pra fazer. Só que quando todo mundo foi pra lá e todo mundo começou a se preocupar em sobreviver primeiro, né? E não em jogar o jogo, os goblins... Ele ficou extremamente OP. Os goblins começaram a se proliferar, e quando apareceu o bicho tava mais forte do que nunca esteve. Não é exatamente proliferar, é que assim, a ideia é que você matava o rei dos goblins antes de que ele conseguisse unificar a uhum. rei dos goblins. Agora falando também de uma parada que mudou muito com o Apocalipse, com essa vivência do Isekai, a gente vai entrar numa coisa que... Foi em 2018. Foi em 2018 o Apocalipse. Tá. O Apocalipse, só pra você, a gente colocar, Apocalipse é dito, o dia do Apocalipse é dito como o dia que começou o Isekai pra eles, tá? Eles entraram dentro do jogo, assim, né? Esse mundo o Apocalipse passou a ser real. Também, o que mudou pra eles? NPCs não eram simplesmente mais NPCs. NPCs eram pessoas, cara, tinham vida. Eles, tipo... Meu, o pessoal tinha, quando começou, galera que maltratava eles, coisas do gênero. Mas, cara, esses NPCs, eles começaram a ter vida, eles tinham consciência, eles sabiam o que fazer. Eles já não são mais diferentes de você. É, exatamente. Tipo... A diferença de um NPC para você é nula, praticamente. É que você veio não. do seu mundo, entendeu? Mas NPCs podem fazer basicamente a mesma coisa que você, até aprender skills, entendeu? E por aí vai. Sim, mas NPC morre e player não morre. Ah, é, realmente. NPC é uma parada, realmente. É assim, na mitologia do mundo de Elder Tale é o seguinte, existiram três grandes catástrofes na historinha do jogo, tá, Moia? Tá, obrigado. A primeira catástrofe foi que era um lugar medieval comum e chegaram os monstros que eles reviviam depois de um tempo. E que é tipo goblins, slimes, etc. E que era um problema, porque não sei o que. Você tem basicamente inimigos que nunca morrem pra enfrentar diariamente, uhum. né? Depois disso, o mundo abençoou a parada toda e trouxe os aventureiros. Uhum. E deu o mesmo poder de imortalidade que os monstros tinham pra poder igualar as duas coisas. Os aventureiros eram os players. Eram os players. E a terceira grande catástrofe, mas aí já não é da historinha da lore, já entra mais, seria essa grande mudança que o mundo teve, onde os caras ficaram presos no Jojinho. Uhum. O Apocalipse, o dia do Apocalipse. É. A gente falou, assim, basicamente, bastante coisa que deu pra introduzir. Falamos mais, eu acho, que da primeira temporada até do que da segunda. A segunda temporada é muito técnica. Segunda temporada, exatamente, eu acho muito técnica. Sim, é uma como Overlord, temporada tá muito sendo... boa. Fala bastante sobre Hyde. Entra bastante na vida de cada um mesmo. Mas eu acho que não compensa comentar tanto. A gente falou sobre os tópicos principais aqui. Se você gosta de MMO, você vai ser... Você é um prato cheio. Tem muita coisa que você vai pegar ali e vai ver... Pô, eu passei por isso alguma... Tá. O que vocês achariam, assim... Eu acho que pra mim Log Horizon é um dos melhores isekais. Assim, não vou falar que é o melhor, mas pra mim é um dos melhores isekais. Ele realmente teve as coisas que me combinaram, bastante coisa. Eu queria saber pra vocês, por que vocês acham que ele é um bom isekai? Por que ele é um bom anime, na verdade, também? É, eu acho que pra mim combou muito que antes dele, logo antes, teve Sal. E eu tinha meio desgostado. Aí quando eu saí daquela situação que, porra, não tava legal, assim, aí eu vi uma coisa bem diferente, bem legal, eu me animei muito, né? É, não sei se pra vocês isso aconteceu também. Eu vi o Sword Art Online, que saiu uma temporada antes, se eu não me engano. É... acho que foi umas duas temporadas. Bom, mas é perto. E se ele, não, ele terminou, acho que uma antes, isso. Enfim. É... antes, e tipo, aceitei como um anime ok, e ele teve a proposta de romance dele, a galera que ficou hypada achando que ia ser um shonen de isekai bolado, mas na verdade era só um shoujo. E aí a galera ficou meio bolado. Aí foi tipo ok, e aí veio o Log Horizon. Falar, eu não queria falar não, mas Sailor Moon também é um shoujo de porradaria. Melhores, né? fica aí essa reflexão. Mas aí veio o Log Horizon, que propôs tudo que o Sword Art Online pensaram que ia ter e não teve. Então a gente chamava que Log Horizon era tudo que Sword Art Online não foi. Que teve todo o desenvolvimento pesado do universo, uma exploração dos jogadores em cima desse universo, de como eles tinha a questão de, se a gente morrer, a gente realmente revive nesse mundo, até a primeira pessoa realmente morrer ali e depois conseguir descobrir que dava respawn, mas que ao longo do tempo você perdia suas memórias. Foram muitas pessoas que tinham medo da morte por causa disso, e mesmo por saber que reviviam, ninguém queria perder suas memórias do mundo real. Então o medo de morrer ainda assim era muito alto. Em Sword Art Online isso é explorado como uma tragédia, onde as pessoas morrem e é mais difícil subir conforme você vai passando. Ponto. É, mas... ocasionalmente é um medo. Ali, ele trabalha... o Log Horizon trabalha muito diferente do de Sword Art Online. Não, ele é totalmente diferente, então se você ficou decepcionado, ah, eu queria que Sword Art Online fosse assim, talvez o Log Horizon seja tudo isso. Então... é... pra complementar uma coisa que o Abby disse... é exatamente por causa desse negócio de como a morte é tratada no anime que você pode ter certos grupos, certas visões diferentes de como sair do jogo, né? Porque todo mundo tá tentando de um certo modo sair do jogo, né? Tanto que parte mais ou menos perto do final da primeira temporada, você tem um grupo que conseguiu criar uma máquina de respawn portátil. E eles acreditam que quanto mais eles morrerem, mais perto eles vão ficar de fugir daquele mundo. Só que quanto mais eles fazem isso, mais loucos eles ficam, porque eles vão perdendo a sanidade, alguma coisa do tipo, né? E é um jeito muito legal de você explorar esse medo das pessoas, essa inquietação, sabe? Porque elas se prendem à primeira oportunidade que aparece, a primeira ideia é diferente. Isso é algo que eu gosto muito no Log Horizon. Ele... até pra sair da cidade. Sim, né? Cara, é pisar legal. Fora da cidade, no primeiro momento que todo mundo tá preso no jogo, ninguém pisa fora da cidade. Cara, ninguém, então, por muito tempo. Eu acho que é legal, mas eu acho que tem muita coisa que é mal explorada. Porque, por exemplo, não me leve a mal, eu gosto de Log Horizon, mas tem algumas coisas assim que eu critico muito na obra. Porque, por exemplo, primeira coisa, eu não sou muito fã dessas obras que você tem os protagonistas OP. Como o Shiro. O Shiro é OP, cara. Shiro é OP. Ponto. Aí eu pergunto assim, qual é a graça? Você não sente que ele está sendo desafiado, sabe? Então você a graça é graça que, assim, ele é OP, mas ele é um OP num mundo que mudou coisas. Ele está descobrindo novas coisas, entendeu? É que eu mesmo vejo assim, que ele, mesmo tipo, assim, você ele sabe não é... que ele vai resolver, que não, ele não vai ter nem sequer um mínimo de dificuldade. sabe? Ah, eu acho que tem, sim, essa dificuldade. Ele não é, por exemplo, OP como o Momonga de Overlord. Não, tem coisa... Olha, mas, eu concordo, tipo, existem ele muito mais OPs. Ele se isola pra pensar nas paradas, ele tipo, fica dele, vários dias, né? Sim. Eu acho que tem profundidade, sim. Ele então, não é, cara, só um solucionador Deus Ex, tá ligado? Eu concordo que tem que ele, em comparação ao, por exemplo, o Momonga do Overlord Online, ou os irmãos do No Game No Life, ele é inegavelmente muito mais humano nesse aspecto. Mas uma outra coisa legal também é que, tipo assim, ele é o protagonista, mas tem muito momento que ele é deixado de escanteio. Sim. E o autor, ele vai trabalhar outros, sim, personagens, que é muito mais interessante, porque você tem um personagem que ele é OP, mas você também vai acompanhar aqueles personagens que estão aprendendo, sabe? Que são novatos e tal. Não, mas exato, uma coisa... Que torna a experiência muito, muito mais interessante. Mas uma coisa que eu acho que ele faz bem, em comparação a, por exemplo, Sword Art Online, é que o Shiroi, ele é OP. Porque ele é um personagem nível 90. Ele é forte. Mas ele não é OP por causa do nível do personagem. É OP porque ele conhece o jogo de trás pra frente. Então ele consegue exploitar, ele sabe... É uma database ambulante. É, então, ele tem o conhecimento database, do jogo. Database. Desculpa. Ele é tipo eu e o Ale com Tree of Savers, só que com Elder Tale. E isso é uma coisa, porque, por exemplo, o Kirito no Sword Art Online, ele tem um conhecimento quase enciclopédico do jogo, só que o personagem dele é roubado desde o começo. Ele já começa com um negócio muito... Uma outra coisa também que eu acho muito interessante, que muitos animes pecam de forma assim, e quando eu digo muitos animes, eu digo até não só anime de Sekai, sabe? Muitos animes. É o lance de causa e consequência. Uhum. Ah. Mas você não ia falar das coisas ruins? Não, assim, eu falei que algumas coisas ruins e eu falei que tem coisas boas, cara. Eu estou sendo justo, eu não vou falar só mal. Sim, porque, até porque se fosse pra falar só mal, eu nem gravava. Porra, que... ia ser rápido a gravação, né? Eita! Pode continuar, Jim, porque isso é uma situação legal. Uma parada interessante. Porque, assim, causas e consequências. Porque, por exemplo, toda vez que alguém move alguma coisa, essa coisa vai reverberar pra fora. Toda ação tem uma, toda uma reação igual ao contrário, né? Não é assim, isso, tipo, é mais a parada do... Uma batida de asa de borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo, sabe? Tá. Então, por exemplo, por exemplo, o lance da comida, o Shiro, ele redescobriu como fazer comida nesse mundo, e isso começou a se espalhar. Tanto que quando ele foi falar com um Lord, que era um NPC, ele falou: "Você mudou a forma que eu via a vida." Porque antes comer era uma bosta, sabe? Então uma coisa que ele fez mudou ali na frente. A existência de bardos muda totalmente a concepção dos NPCs que só conheciam 7 músicas, né? Uhum. É, então, você tem essa parada. E isso é uma coisa legal. Aí, e isso é uma coisa que eu vejo muito anime. Eu vou dar um exemplo aqui de um anime de que, assim, o pessoal vai ter que concordar comigo, que eu gosto, porque ele tá no meu cucurô de certo nível. Mas, bom, se você pegar um Katekyo Hitman Reborn, tá. Na prática, o que eles fazem numa temporada não muda em nada na outra. Nada. Entendeu? Nada, zero. Mas, enfim. Você pegou um exemplo bem, né? Eu peguei um exemplo muito bem, bem mostrado, né? Então. Sim, sim, realmente. Você... É como se você estivesse assistindo Pokémon, né, mano? Você vai lá... Exatamente, Pokémon é o outro exemplo. Tem calma, não tem mais nenhum, cagação de regra, foda, protagonismo do caralho, contra o Ash, com o Ash, porra. E no final não faz diferença, é só você assistir mais um episódio pra se divertir. Não, aqui você tem uma linha, se você perde um episódio, você já talvez já fique perdido. Na verdade, o caso do filme é até um pouco mais grave, porque quando muda a temporada... Pikachu volta pro nível 5, né? Puta, e muda os Pokémon também, muda tudo. Vai ter um reset, ele sofre um... Até o Ash pode resetar, né? A idade dele reseta também. Vamos confabular. A gente teve 2 temporadas de Log Horizon até agora, tá? Essa segunda temporada foi em 2015. Já estamos em 2018 e nenhum anúncio de uma terceira temporada de Log Horizon. Jin e Ether, vocês que estavam mais a par da novel aí. A novel escrita já tá muito mais na frente do que temos em mangá, em anime, desculpa, certo? Em partes, em partes. 3 ou 4 no máximo, eu acho. Em partes. É porque... Já tem o suficiente pra uma terceira temporada? Tem. Acho que aí... Tem, mas só que a terceira temporada, ela acabaria sendo focada em eventos alternativos. Porque, assim, uma parte considerável das novels mais recentes, elas envolvem... Elas contam eventos que aconteceram em concomitância com eventos de outras novels. Ou histórias alternativas. Seria uma coisa meio Game of Thrones. Você pega outro personagem e fala que estão fazendo esse meio... Sim, seria mais ou menos isso. Porque a história não desenvolveu tanto, até onde eu percebi, até onde eu consegui ver, não desenvolveu tanto assim pra frente, mas ela tem essa coisa de ficar... voltando, porque acho que ele quer, porque ele pretende explorar outros personagens, talvez, de forma melhor mais pra frente, mas... Mas o que vocês esperam, tipo, de uma nova temporada? Tipo, quando vocês esperam? Vocês querem uma nova temporada de Log Horizon? Pra mim, obviamente, tipo... eu quero uma nova temporada. E eu não li Log Horizon a ponto de saber o que vai acontecer após o término da segunda temporada, mas o que eu espero é... que a gente possa saber melhor sobre os outros personagens que estão presos no servidor chinês. Eu quero... Isso foi uma coisa que ficou em aberta... No finalzinho foi colocado isso, né? Uhum. E realmente ficou em aberto total ali, tipo, logo no... pá! Foi tipo um Shiro, tô chegando. Né? É, foi basicamente, e você também... tem alguns episódios mostrando eles avançando e tal, e aí parece que vai acontecer alguma coisa grande, mas... É, mas corta ali. Só fica no parece que vai, porque... Corta ali, então você fica querendo saber. Corta, é. Acabou no meio, assim, do ato. É. E aí ficou meio, ué, mas ia acontecer alguma coisa aqui. Vai acontecer. Vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. E a gente tá esperando isso acontecer, desde 2015. Exato. Pois é. Vai acontecer. Aí é aquela parada, vai acontecer, nada acontece, feijoada. Porra, exatamente. É, mas eu acho que talvez eu tô... até o final desse ano ou começo do próximo pra anunciar uma temporada pra Log Horizon. Boa, era isso que eu queria ouvir. Beleza, então acho que temos esperança aqui. Até porque o autor voltou a publicar, né? Tava dois anos e pouco em ato, então... Dá um gás pra querer falar assim. É. Na real, faz até, tipo, pelo número de novelas lançadas e o quanto que cada uma abordava, é plausível que agora que ele voltou a publicar, não dê muito tempo pra já dar o timing pra eles lançarem mais um anúncio de temporada. Exato. Assim como eu acho que foi com Overlord, que tá saindo já a segunda temporada. Uhum. E tá sendo um mangá concorrente também, enfim. Bem, vamos aos finalmente, então, aqui. Veredito final, Log Horizon. Porque você ainda não está vendo, basicamente. Né? Você não viu. Por que não está vendo, né? Você fala, tchau, vai, não, mano, só vai. Eu tenho fé que depois do anúncio que eu coloquei no início do cast, todo mundo que veio aqui, tipo, já viu o cast, já viu o anime, né? Tipo, beleza. 50 episódios aí, mano, só pra você. Né? Então, mas o que vocês acham? Vocês indicariam Log Horizon? Fácil, sim, claro, com certeza. Olha, todas as anteriores. Olha, sinceramente, eu acho que tem coisas muito mais interessantes pra indicar do que Log Horizon. Não que Log Horizon seja ruim. Se fosse indicar um isekai, não, assim, eu não tô tipo... falando que você tem coisas melhores pra indicar. Eu tô falando, você indicaria. É diferente. Se o cara falasse, eu queria assistir um isekai maneiro, o que você fala? Pô, Log Horizon eu acho um bom, assim como Overlord. School Days, com certeza. What? School Days, né? Não. Porra, School tem Days? A melhor isekai? Não. Tem um PT, a melhor isekai. Sim, mano. Best isekai. Só que ela perdeu a cabeça, né? a menina perdeu até a cabeça, cara. Ai, muito bom. Makoto. Eu indicaria, mas não indicaria pra todo mundo. É, tem isso, né? Por exemplo... Quero assistir o isekai, antes que... Porque... Puta isekai. Pra quem joga MMO. Exato. Porque, querendo ou não, ele é um anime que, por mais que seja um isekai, ele se aproxima muito de conceitos e de coisas de MMOs. Não é como, por exemplo, o anime do Overlord, onde você, onde eu recomendaria pra basicamente qualquer um, porque é um anime que ele envolve mais questões políticas, jogos de poder e alguns combates entre, né? De... Ele tem muita referência, claro, sim, né? Mas você consegue ver sem ter jogado. Exatamente, nunca, você consegue entender o conceito, porque eles explicam os conceitos. Já no Log Horizon, alguns você conceitos são colocados, então você já tem que saber por que raios eles estão tendo que reaprender a combater, né? Porque não fica muito claro com isso. Ou por que eles usam a tabela de skills lá pra poder criar alguma coisa, né? Não é? Ou o cooldown, né, em si. Tem várias coisas, conceitos importantes que se você nunca jogou nada, assim, você pode ficar meio perdido. Talvez fique meio confuso. Então, né? Talvez tire um pouco da diversão de algumas pessoas, mas no geral eu recomendaria. Isso não é um anime que todo mundo vá ver, assim, vai ficar, nossa, meu Deus, a menos que você goste disso. De história. No geral, as pessoas que vêm pedir, ah, puta, eu queria assistir um Isekai maneiro, eu acho que eu nunca ouvi essa pergunta, mas se existe alguma pessoa que vem perguntar sobre esse tipo de anime, no geral, ela já, né, pra fazer essa pergunta, já jogou alguma coisa, na ou real, conhece. É que assim, não, na real, a pergunta não é normalmente um Isekai maneiro, normalmente é, ô, se tem alguma parada aí que parece Saô. É, exato. É tipo um Saô aí que é diferente. Tem alguma coisa tipo Saô aí? Essa é a pergunta tri. Você sabe disso, eu sei disso. Justo. Nós choramos toda noite por causa disso, mas tudo bem. Querendo ou não, Saô, ele destilou os elementos de um MMO e fez com que ficasse assim, extremamente fácil pra alguém ver e gostar dos personagens, porque tem aquele personagem, ah, eu sou um personagem solitário, eu uso preto, eu sou edgy, etc, etc, etc, sabe? Então aí as pessoas querem, nossa, eu quero ser igual ele, eu quero ser fodão, solitário e ficar com a menina bonita e tal. E o pessoal gosta do anime, não é? Gosta de um anime onde o personagem sabe quem ele é, ele gosta dos amigos que tem e ele acaba superando o trauma de não ter uma guilda e formar uma própria guilda, né? São públicos um pouco diferentes. Acho que Saô é para um público mais infantil e Log Horizon para um público um pouco mais velho, maduro. Talvez. Maduro. Não, eu não falaria velho, eu falaria maduro. Não, não quero falar velho porque é pra gente, entendeu? Me perdoe o trocadilho, mas eu acho que falta muito tempero no sal. Só queria falar que eu comprei uma máquina de algodão doce e agora estou comendo algodão doce. Caralho, velho! Que foda! Foda-se o cara. Posso ir aí, cara? Com isso terminamos esse cast, indo pra casa do Lab comer algodão doce. Algodão doce! Isso aí. Então, pessoalzinho, obrigado por ter escutado esse cast até aqui. Valeu e fiquem agora com o Caixa Entrada. Podcast chegar a 30 comentários, a gente faz um sobre o Isekais da Zoeira. Uou, Isekais da Zoeira rola fácil, hein? Entendeu? Nossa! 30 comentários, galera! É ajuda coisa. Nós! 30 comentários pra um Isekai da Zoeira. Vocês vão... Fala sério, vocês querem o Isekai da Zoeira? Se você tá escutando a gente pro feed, vai no site, comenta: quero o Isekai da Zoeira. Por favor, a gente repete a mesma equipe só pra fazer o Isekai da Zoeira. Beleza, então é isso, gente. A gente finaliza esse cast agora. Falou, galera. Tchau, tchau. Eu quero um algodão doce. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, que ou seja, vamos começar os nossos recadinhos básicos de sempre. Para você que escuta o nosso podcast via iTunes, via algum agregador de podcast, via por outros lugares, bom, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.pod. E siga o nosso Twitter no @projetoxpodcast. Recados, saiu na semana passada o Expresso Cast número 39 sobre The Long Dark. Esse jogo aí que está disponível na Steam. O Mug e o Ab então gravaram esse Expresso Cast e comentaram dando suas impressões sobre esse jogo, que eles gostam bastante. Vamos lá, escutem, link na postagem. Saiu na semana passada também o Projeto X Playlist número 110 sobre Divas da Música Internacional, a parte 1. Adri e eu gravamos essa playlist apresentando algumas divas importantes, né, da música internacional. Várias cantoras importantes no passado e algumas que estão em alta no presente também. Escutem lá, link na postagem. Um último recado bem interessante. Estamos lançando mais uma tradicional votação de animes mais legais, né? Aqui do Projeto X em colaboração com o pessoal do J-Wave. Acesse a postagem, né? E lá vocês vão poder votar em vários animes, né? Por temporada, quais vocês mais gostaram. E no final da votação a gente vai gravar um podcast lá no J-Wave e comentar os grandes vencedores. Tá bom, galera? Vamos lá, link também na postagem. Votação até a semana que vem, tá bom, galera? Então, votem lá, por favor. Agora vamos aos nossos e-mails. E-mails com feedback do último podcast sobre o Pokémon Parte 4. Aqui o primeiro e-mail do Rafael HQ e ele fala: olá, pessoal do PXP, mais um cast de Pokémon muito bom. Infelizmente ainda não tive a oportunidade de jogar o Pokémon XY, o Sun Moon. A impressão que eu tenho é que esse negócio de Alola Forma é uma coisa de preguiçoso, em vez de criar Pokémons novos. E sobre o Pokémon GO, desde o início eu falei que não ia ser uma merda. E estava certo no começo. Fez um sucesso pelo fato de ser novidade, mas hoje em dia está morto, de fato. Fazer o que, né? Bom, mas valeu então, Rafael HQ, por esse seu e-mail curtinho. Muito obrigado, continue mandando mais e-mail para a gente, tá? Outro e-mail aqui, um pouco maior, do Leandro. E ele fala: bom dia, aqui quem fala é o Leandro. Primeiro, gostaria de parabenizar a equipe pelo excelente trabalho desde o começo do Projeto X, pois estou reouvindo os casts no trabalho e mesmo os mais antigos têm uma qualidade que muitos casts não têm. Muito obrigado pelos elogios, olha só. Mas fico meio triste com algumas coisas que meio que morreram ao longo de 5 anos de podcast, como Porra Mug. É, mas o Porra Mug, a gente internamente ainda fala bastante isso pro Mug. O Rod Musa do PXP. Esse faz tempo que a gente não fala. O Chip Kadri, né? Cabeça Edri. E para reclamações, mande um e-mail para o Atlas. Cara, o Atlas, faz muito tempo que eu não acesso o Atlas. Nem sei se já chegou algum e-mail lá. De resto, só elogios e que o cast possa continuar por muito mais tempo. Sobre o podcast de Papo de Velho, eu tenho um colega de trabalho que nem tem 20 anos e já se intitula velha. Isso meio que me deixa numa posição complicada, pois estamos no ambiente de trabalho, mas a vontade que dá é dizer que velho sou eu, e nem sou tanto assim. Mas a pessoa tem espírito de velho. É assim mesmo. PS1. Lembro que quando perguntei sobre um podcast da segunda temporada de Hayafuru, o Sr. Cabeça falou que quando anunciaram uma terceira temporada, iriam pensar. Pois bem, ela foi anunciada. Está nos planos da staff? Não perguntei, seria interessante, mas não perguntei ainda pra galera. Quem sabe. Bom, PS2. Falando de terceira temporada, foi anunciada de Toaru Majutsu no Index. Seiji, quais as chances de ouvir um cast de vocês desse tema? Gosto muito da obra e adoraria ver um PXP de Toaru. Cara, eu acho que tem uma chance muito grande, viu? Porque eu sou fã do Toaru Majutsu no Index, o Jin é fã do Toaru Majutsu no Index. Se a gente fechar com uma terceira pessoa, eu acho que tem grande chance de rolar, hein, cara. Fica na expectativa. PS3. O time de vocês é incrível. Estou reouvindo justamente os podcasts de Pokémon, mas eu já tinha acabado de ouvir a parte 2 e a vontade falou mais alto e pulei a parte 3 para ouvir a 4. Depois voltei para a parte 3. Espero que você tenha gostado de todas as partes, Leandro, viu? Mas valeu por esse e-mail também, muito obrigado, e continue mandando mais e-mail pra gente, tá? Valeu, valeu. E aqui pra terminar, uma mensagem grande aqui do Arthur Antunes, Ghost Trooper, que ele comentou lá no podcast. Vamos lá, então. Ele fala também do Pokémon, vamos lá. Excelente cast, porém resolvi comentar, pois tem opiniões um pouco diferentes. Vamos lá. Pokémon XY, o jogo tem sim problemas de performance, mas é um negócio esporádico. Vocês até poderiam querer que eles usassem também sprites, mas o sucesso do jogo foi finalmente intermigrado totalmente para o 3D em um jogo da linha principal da série. Mesmo tendo o cartucho original do jogo, não consegui chegar até o final, mas adiante eu vou falar sobre isso. Pokémon Sun e Moon, pode ser que o resultado final não tenha agradado, mas ao menos estão percebendo que a fórmula já está muito desgastada. testada. Eu achei que a mudança ainda foi pouca. Pokémon GO é um jogo ruim. Esse é o principal problema. O sistema de batalha meio que automático é ridículo. Não tem estratégia nenhuma. Esse negócio de dar doce para o Pokémon evoluir é uma zoeira. Todos os Pokémons mais fortes são Hatchkit ou Golbat, pois são os mais abundantes. Na verdade, é difícil ver algo que esse jogo fez certo. E esse lance de cobrar para fazer Pokéstop que vocês falaram é realmente genial. E poderiam ter resolvido o problema de se jogar no interior. E ainda de quebra fazer eles encherem o bolso de dinheiro. Se bem que poderia dar merda de assaltantes levarem pessoas para locais escondidos para roubá-los. É complicado mesmo. Pokém. A intenção do Pokém inicialmente é ser um jogo de luta para valer. Isto é, cada personagem com seus golpes diferentes. Poderiam ter feito um jogo de luta com 100 personagens iguais como os de Dragon Ball Z do PlayStation. Mas quiseram fazer um jogo que realmente fosse jogado, não apenas por fãs. Essa ideia do Rod de usar as vantagens dos ataques na luta é boa. Mas teria que ter muito mais personagens. Isto é, teriam que fazer um jogo genérico de luta que todos os Pokémons são iguais, apenas com animações diferentes. Mesmo assim, tem poucos Pokémons, mas cada personagem por ser único, ainda tentando equilibrar o jogo, ficaria muito caro. Para vocês terem ideia, a Capcom não teria como fazer o Street Fighter V se não fosse o dinheiro da Sony bancando por trás. Por incrível que pareça, fazer um jogo com sprites é ainda mais trabalhoso do que com personagens poligonais. São muitos quadros, muito detalhados, e por isso que jogos como King of Fighters hoje são 3D, com visão 2D. História de Pokémon. O primeiro jogo você era apresentado a um novo mundo com suas próprias regras, por isso que era mágico jogar Pokémon. Hoje mais parece uma história genérica e repetitiva. É um RPG, eles têm todas as ferramentas para fazer uma excelente história e não querem. Sistema de batalha competitivo. Desculpem pessoal, mas para mim o competitivo de Pokémon sempre foi uma piada. Fica chocando um monte de ovo por causa de status randômicos é um negócio sem condição de chato. O próprio sistema de batalha de Pokémon não faz mais sentido. Por mais que ataques que diminuem defesa especial sejam úteis no competitivo, é meio difícil um jogador ver utilidade desses golpes. O modo campanha tá cada vez mais mamão com açúcar dado na boquinha, e ainda nem te ensina coisas que você só vai saber jogando competitivo. O jogo não te incentiva a trocar de Pokémon, muito pelo contrário, você perde seu tempo fazendo isso, por isso fica um saco jogar sempre com os mesmos Pokémons durante horas. Porra, Pokémon para a maioria das pessoas é modo campanha, e ele tá bem ruim justamente por estar datado. O que eu faria para arrumar Pokémon? Para mim, a franquia precisa de um reboot. Tanto para tirar um monte de Pokémons parecidos ou ruins, todo jogo tinha seu Pidgey, Rattata e Caterpie com outros nomes, quanto para mudar de vez todo o resto. Olha o sistema de lutas da série Digimon DS do Devil Survivor, sempre incentivando com criaturas novas o tempo inteiro, com ataques que fazem sentido. Seguir por esse caminho de continuar da mesma forma é um erro. No Japão, Yo-Kai Watch já tá dominando o segmento, porque a Game Freak tá vacilando. E se fosse uma franquia de apelo mundial, Pokémon já estava em apuros. Não vai demorar muito para um jogo surgir para substituir Pokémon se a Game Freak não abrir o olho. Concordo com tudo o que você disse aí, Ghost Turbo. Realmente, Pokémon precisa dar uma evoluída, cara. Vamos ver, né? Vai vir um novo jogo pelo Nintendo Switch? Será que vai vir? Será que vai melhorar? Vai revolucionar? Não sei. Mas valeu pelo comentário. Valeu por essa mensagem. Continue mandando mais mensagens também. Vamos terminar esse caixa de entrada mandando alguns abraços também, né? Pra galera que comentou também alguns podcasts, Expresso, Playlist. Abraço então pra Letícia Cardoso, pro Rafael Taira, Rafael HQ e pro Rui. Muito obrigado, galera. Continue mandando mais e-mails, seguindo a gente no Facebook, no Twitter. E é isso, então. Valeu, obrigado e tchau. E até a próxima vez.